aí vem a linha, eu no PLB tem 6 horas e 50. Alterna Ribeirão Preto, pronto pro táxi. Escuta se a senhorita recebeu alguma informação ao CHG, ok? Sim. 5729, decolar aos 36, controle em 198. 198, 729. Controle, boa tarde, objeto 5729. Objeto 5729, boa tarde, contato cadastro para o 360, saída da EL, Leda Brito. 360, pode mandar para o de Leda, 5729. Vamos ler a 5729, por exemplo. This is the first thing. Mateus Carol 503, controle Marcelo 199. Pode fechar o 3207. Sente, vai em Juvisã, Juliette 09, com 755. Boa, 0 cruza 230 ao 160, informação de torno. 6720, chegada Bonf, a sua identificação desta para 4 mil pés. O ajuste é 10015. 10015, 4 mil autorizado na Bonf, é? E nós? A linha decola, 2230. Controle Salvador, boa tarde, o Dan 3560. Da ciência da informação, Victor. 3560, a certificação, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, nível 050, Dan 3560. Veja. Gente. Voo 077 após o voo, pode iniciar no 06? Autoridade de camarada, voo 077. Informativo, autorizando, camarada, voo 06327. Então, de velocidade em Itapu. 3560, mantenha a restrição da carta. Confirme? Tem a restrição da carta. Ok, vai mantendo a restrição da carta, então 3560. Passarindo 2231, decolado aos 41, chame o controle em 119, decimal 8. 1198, passarinho. Controle Salvador, o passarinho 2231 na MUMU. Passarinho 2231 no MUMU, de volta para 5571. 5571, ciente. Série 216 no contato radar para o 200 cumprindo o perfil da MOM. 200 e cumpre a MOM, 2231. Passando 300 autorizado, conforme a rota do plano, decolada 10 à direita, arbore, lefa. 1998 ao controle, 50 no 4, é o transponder, é o 524. Sente amarado, 24. Para o táxi, segundo 07778, a bordo 3h42, alterna a cantina. 2 horas, obrigado. Mike, é com Deus. 1-0-5, bate o Índia e Alfa no ponto de espera da 06-126. Ou da 1-0-126, com 0-77. Azul 4206, a sua identificação, chega da Mari, desça para o 060. Controle Salvador, 2231 da Passarela. Liga 2231. Possibilidade de coordenar uma proa direto para a Hilson? Aguarde a coordenação. Golo 077, alinhada e decolada 10, vento uma centena com 142. Alinhada e decolada 10, 10. 2 horas e meia, alternado guarda. Salvador, é o trip 5241, está no pátio 3 para posicionamento. O 1077, decolado aos 46, chama o controle em 119, decimal 8. 98, eu vou no 077, boa noite. Mike, Eco Delta, autorizado o pouso ao 17, 1 centena, 149, forme o solo controlado, livrando a pista. Livre pouso, repórter livrando a pista, Mike Eco Delta. 077, prossegui. Boa tarde. Decolar. Correção. Ali mantém 10, ali mantém 13217. Ótimo, ali mantém 13217. Zona 2, meu pé. Gente, chega o transponder e depois não recebo. Ok. 226 inautorizado, vai direto, barreira. Muito obrigado, adianto, Barreiro. pode prosseguir a descida 12 mil pés? Por fim, para o controle? Botão 3560, após start, pode descer para 12 mil? Botão 3560, desça para 3 mil pés, o ajuste 10015. 3 mil, me diz ajuste, botão 3560. F6720, desça para 2 mil pés, ajuste 10015. 1015, 2000, web. Bona 077, contato radar, sou para o 360, vou direto ali, na presente. Leda presente, bom, 077. O controle em 119, decimal 8. Leda 3560, reduz a velocidade para 200. Charlie Alfa Tango, prossiga. Intercionado 0170, 0 na borda, 500 pés, com estabilidade é forte e com local de pouso. Livre de colar, vento 090 graus, 12 nós. Copiota? Negativo, iniciando na 10, 3207. Curve à esquerda na Pro 010, limite a localização. Esquerda Pro 010, limitado pelo localizador, TAM 3560. Pátio Índia e Alfa, torre 1186, 3524. Contato radar, sul para o 360, saída da El, Leda Bridge. Torre Salvador, Trip 5, 241, muito boa tarde. Porta de espera da 10. 0, redução para 1809, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 060. 1809. Curva direita para 060, o TAM 3560. Ele cola da 0352. Um reporte com o local de pouso. Azul 4206, redução para 2109. 2109, azul 4209. Confirme para o controle. O trip 5219, pushback acionamento pátio 3. 5219, pushback mais rápido. 9. Gol 1077, chame centro Recife 1251, alterno 3325. 077 ao controle. Delta 7, estabilizando. Hebe, chame torre, 1-8, decimal 6. 18-6, boa. 3560, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, tá 3560. Gol 1077 ao controle. Prossiga, gol 1077. Chame C3CIF 1251, alterna 133-25. 251-3325, obrigado. Corre o WebJet 6720, baixou e travou o sinal ILS da... Bora, João. 6720, cheque trem livre pouso, uma centena, 142. Baixou e travou, senhor. Livre pouso. Livre pouso, web 6720. 1, contato radar, sobrou 200, saída A. 200 na árvore, 5241. Controle Salvador, boa tarde. 362-10. 362-10, chegada Mari, desça para o 050. Para o 50, 60-62-10, na chegada Mari. Azul 4206, redução para 1809. 90, ama, 809. Azul 4209. Azul 2231, chame centro Recife, frequência 1260, alternativa 1288. 223 no controle. Passaredo 2231 no controle. 2231 no cruzo 130. Gente, chame centro Recife, frequência 1260, alternativa 1288. 260-288, passaredo. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, autorizado final e esse é posto estabilizado localizador. Controle. Ali Alfa Tango, mantendo 500 pés, autorizado. Positivo. Azul 4206, copiou o controle? Positivo, 2015, autorizado no 14 graus, portal autorizado. Projeção 3560, já está estabilizado a LS, pista 190. 3560, compete aproximação final, informo que é o helicóptero na sua posição de 3 horas, você quer que pés não interferir na aproximação, chame torre 1-8-6. Está atendendo o tráfego, eu chamo a torre 186, 3560. Ouro 399 na posição 5. Guardo. Solo trip 5219 para o táxi com 48 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Web 6720, no solo 56, libere, chama o solo 219. 219. B6720, virou. Alfa, B6720. Graus 159. Livre pouso, pista 10, 3560. 5 autorizado, chamada para o táxi, 1399. Sul 4206, para ser formação, tráfego na proximidade de Duna, mantendo 500 pés e não interferir na aproximação. Tenho 4 horas. Controle o 3541, está interceptando agora a radial 259. Tem um tráfego aqui sem altimetria, próximo. Posição de uma hora. 3541, Bruno, informa o tráfico em Heliópolis, mantém o 500, pegue. 154. 4 mil, senhor, nossa posição de 1 hora. Sim, a gente estava recebendo o mesmo, porém, sem altimetria, o 524. Sané 62, 1 a 0, desça para 2 mil pés, o ajuste é 1 a 0 no 5, está livre da restrição em TAP, reporte localizador. Ok, 2 mil por 1015, vai reportar um lote, 62, 1 a 0. Galhão passando, abandonando a área aqui do Sabuna, tá indo pro Sérgio, ele aqui pra fazer a alta de ponto. Sim, Charlie Alfa, tanto, mantendo 510 na escuta do controle. Na escuta 510. O 206, chame Torre, 198, decimal 6. 198, não, obrigado. Down 02, we have information Victor, and we are ready to copy the clearance. A passagem do gol vai prosseguir de Juliette para o 06 Web. Essa é a Chegou no 7-3. Controle Salvador, o trip 5241. 5241, não prossiga. Quando possível, solicita a coordenação para a proa de Vitória da Conquista, por gentileza. Sim, tá, aguarde a coordenação. Muito grato, 524. Já está prosseguindo aqui com a segurada. Sim, senhor. Obrigado. 06, Eduardo Pouso, pista 10, vento 100 graus, 12, nós. Pouso, 4206. Da Conquista. Após o Arbor, Vitória da Conquista. Muito obrigado, 524. Após o Azul, ali mantém o trip 5219. Vai reportar a gente da Juliette da 3560. Chamando o Vitor Sul Tango. Controle Salvador, Oceaner 62, 10, estabilizado. Oceaner 62, 10, compete aproximação, torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado, boa tarde. Bom pouso. Obrigado. Em Salvador, boa tarde, Oceaner 62, 10. Chamou foi o Xené 6210? Ou Xené 6210. Ok, continua a aproximação agora de pista livre, eu tô ingressando no tráfego para decolagem imediata, ok? Continuando e aguardando, 6210. Juliette para o portão 03, o TAN 3560. Azul 4206 no solo 02, libera a direita agilizando e Olivrá chama o solo 219. 219. Trip 5219, livre de decolar, vento 090 graus, 119. Livre de decolagem, o trip 5219.